atenção. Todos pilotos a seus postos. Todos pilotos a seus postos. Pronto para o checklist, comandante. Checklist a postos. Radar para transmissão do programa para todo o Brasil. Check. Lançamentos e mixagens em 4 blocos. Check. Bloco 1. Check. Bloco 2. Check. Bloco 3. Check. Bloco 4, fechando o link diretamente com o Macapá. Prontos para decolagem, comandante. Aposto dando máxima potência em todos os motores. Decolando. Decolando, comandante. Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Em 2 horas de muita música pra você passar. Está no ar. Dance Mix. Apresentação e mixagens. DJ Alex Hunt. Yo! Bia Ibsen. E Grilo. Apertem os cintos. Let's dance. Hi everybody, welcome to the hottest running sound. A partir de agora começa o nosso Dance Mix para todo o Brasil, do lado de cá, apresentando sempre esse treco. Eu, Alex Hunt, juntamente com ela, nossa musa. DJ Bia Ibsen. Yes! Oi, chuchus. Chuchu. Ai, tô romântica hoje, né? Essa é a equipe do Dance Mix todas as semanas, trazendo pra você muita desinformação, mas também trazendo muitas músicas legais. Hoje temos, você pegou a lista de rádios aqui atrás de mim? Não pegou, né? Total, vou dizer. Rádio ao vivo é uma beleza isso aqui. Mas hoje teremos a estreia de DJs novos, né? A gente fez aquela promoção lá pra poder escolher os DJs. Temos aí vários DJs novos, a gente vai falar no decorrer do programa, e agora está na hora de muita música. Por acaso você está ponto grilo? Ponto grilo foi bem, né? Ponto grilo. É, o locutor é um analfabeto. Você também está pronta, Bia? Prontíssima. Eu não sei, eu tô voado hoje, né? Eu acho que eu tô dopado, cara. Esse é café. Calor. É o calor, exatamente. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. I'm too afraid now. você passar. feeling special, the feeling special too. That's why I'm special to you, girl. Now we're stressed out. We're stressed out. clima de alto astral pra você passar mal. Mixagem, DJ Alex and I miss you. melhor da Dance Music pra você. Dance Mix. Foi a última rádio que você falou, né? Marca aí, que a gente continua depois dos breaks. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix. Awards volta já. Rio Sul Rádio pelo mundo. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio. Rompendo os limites do rádio. Rio Sul Rádio. Rompendo os limites do rádio. Rio Sul Rádio. Rio Sul Rádio pela região. Alô, alô, galera. Eu sou o Manel Neto e também tô ligadaço aqui na RioSulRádio.com. Dois corações, um só. Eu sou o Bruno da banda Destilada e nós também estamos aqui na RioSulRádio.com. Olá pessoal, eu sou o Guto Cariello e também tô aqui na RioSulRádio.com. Que o sol quer dia de esquecer, que eu só quero um dia não lembrar, poder voltar a viver sem você. De todo mundo para todo mundo. RioSulRádio.com. 23 horas e 32 minutos. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, consertos, sim, informática. Telefone DDD 24 99836-2671. Informática, atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836-2671. Informática, e por que não? Sim, informática. Sim, informática.riosulradio.com. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Estamos de volta pra bombar o seu rádio com Dance Mix. Abraços, tem WhatsApp aí pra ler ou não? Tem, lógico. Esses aqui que eu li foi todos do WhatsApp. Mas ah, é? Isso, exatamente. Qual o número do WhatsApp? 011-986-341567. E agora a hora do Santo Daique. Mais um Halloween e você com a mesma fantasia de monstro desde quando nasceu. É, eu também acho, Grilo. Ela, eu não sei, ô Bia, você... Nem vê que eu tô romântica hoje. Romântica. É, resumindo, romântica. Você adora dar um tapa na cara da pessoa, claro, que você ama, tapa, né? Tapa na cara da sociedade, tampa na cara das inimigas, meu Deus. Ah, bem. Sei, Raul Seixas, total. Só falta você deixar o cavanha. É o de cima. Bom, vamos lá. Chegando agora ele, grande Adriano F., que está sempre presente aqui com a gente. Você se caga, ninguém. É, tá. Adriano, vai ver você por aqui no Dance Mix. Dance Mix. Quem faz o nosso hit é você. House Music.

music pra você. Dance Mix. Been a long time since I look into my eye. Been a long time since you never heard my cry. Been a long time, baby, don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Been a long time since I look into my eye. Been a long time since you never heard my cry. Been a long time, baby, don't say goodbye. Been a long time, been a long time. Got heaven, I need it, got hell, yeah. House Music pra você. Ai, que grave. Don't ride the white horse. Horse. Bia Y, esse foi o set do DJ Adriano F. Gostou? Gostei. Ele tá mandando bem, né? Tá mandando bem. Aliás, eu quero agradecer. Olha que legal, agradecer você por ter cedido um pouco o espaço do seu set para que entrasse os DJs mais novos, né? Só por enquanto, né? Exatamente, semana que vem você volta tocando, por lógico. Favor. DJ Adriano F com essa super versão da música que eu, uma das primeiras músicas que eu toquei em danceteria em 1985, cara. Gente, eu tava nascendo. Laid Back White Horse, a versão original que eu tocava. É. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Abraços. Pra esse abraço aqui, eu quero uma música romântica. Pera um pouquinho. Primeiro, esse abraço veio da onde? Ele WhatsApp. É do WhatsApp. Isso. Então tá bom. Grilo, por gentileza, uma música romântica. Vamos lá. E aí, próximo sábado, pede para o Alexander mandar abraço pra mim aqui em Arapoti. Adoro curtir as piras de vocês. Tem mais uma coisinha. Meu aniversário vai cair no sábado. Farei 31 anos, estou velho. Para. Ai, que tristeza. Essa é a vida. Não, Grilo, trilha de motel. Daqueles correndo. Nos anos 80. Você com essa voz de locutora de fundo de garagem. Mas vamos pra um break, por favor. Não saia daí. Dance Mix, we'll be right back. Este é o som de Júpiter. E este de Netuno. Saturno. Urano. E este é o som da Rio Sul Rádio. Picking away the moments that make up a dull day. Rio Sul Rádio. Público diferenciado. Rádio diferenciada. 23:59. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Olha, Bia, se você fosse trabalhar nessas rádios que fazem essas traduções, você ia passar fome, cara. Será, meu? Não, você é osso também, Grilo, com essas trilhas de motel, aqueles, sabe? Aqueles de R$5. Bom, vamos lá, horóscopo. Aquário. Aquariano, você tá mais rodado que o filme A Lagoa Azul. Quer dar um de bacana pegando Sessão as da novinhas. Tarde, né? É, quer dar um de bacana pegando as novinhas com o carro emprestado e não tem um real pra comprar um house pra tirar esse bafo. Não se esqueça que 1+1=3 se você não usar preservativo. Peixes. Você, mulher que é de peixe, já tá inundada nesse monte de banha, né? Tá se achando a sereia, sendo que você tá mais pra peixe cascudo ou piranha. Que horror. Com essa cara feia. Que horror, Bia. Dizem que depois de beber, todo mundo fica bonito, mas o seu caso, querida, vai ser preciso um coma alcoólico. É. Bia, você, eu não sei, eu tô pensando seriamente em cortar esse horóscopo desse programa, cara. Imagina, o povo adora. Não, Grilo, não, pensa bem, chama a mina de pira. Tá, mas a Bia, não sei o que acontece. Semana passada foi a TPM. Certo, então, e agora é o quê? Não, hoje eu tô romântica, eu falei. Você tá romântica, você tá enfiando a porrada judiano. Nos ouvintes, você tá romântica. Hashtag judiano, hoje eu quero judiar, hein? Olha, Bia, vou te falar uma coisa, a primeira reclamação que eu receber de uma DJ, emissora, eu vou cortar. Tracks. Nossa, que isso? Que bonita essa voz, hein? Nossa! Bacana essa falar voz. Falar nisso, ele é bombado mesmo, viu? Exatamente. Ele que está de volta, eu sei que você conhece, Grilo. Ele que está de volta lá de Macapá. Aliás, temos dois DJs de Macapá, né? Sim. Que é o Smiling e o Ramon Trax, que vai estar tocando sempre toda semana aqui com a gente também. Vamos lá? Muita bomba, vamos lá. Então, não fala isso, tadinho. O cara faz musculação de verdade, pô. Uh-huh. Your radio never will be the same. Same. Mix. Thank you.

just a joy. Life's a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you took my hand. You think that was cool? Absolutamente todas. Dance. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Se me pedir pra trocar a trilha, eu vou mandar pro inferno, hein? Não, vamos lá, abraço. Não. Abraço. Abraço do Junior Câmara, que falou assim, ó. Olá, DJ Alexandre B.A.Y. Somos a Voto Web, Web Rádio. Estamos por aqui no Dance Mix. Manda um alô pra galera aqui de Votuporanga, São Paulo. Abraço. Você faz a esquenta da balada aqui no interior paulista. Muito top o Dance Mix. Ok, ó, muito legal, bacana. Próximo abraço. Próximo abraço para Panorama FM, que agora está retransmitindo o Dance Mix. Também para a Brescia Mais FM, Rádio 98, Rádio Babaçu e Geração X. Lembrando que o nosso WhatsApp é 011-98634-1567. Quero pedir também para geral mandar um salve lá no programa Dance Mix no Facebook. Não saia daí. Dance Mix, volta já. Todos os sábados. A partir das 11 da noite. Você confere o Dance Mix, o maior programa de música eletrônica em rede da América do Sul. 2 horas de muita música eletrônica pra você. Apresentação: Alex Hunt, Bia Ibsen e Grilo. Dance Mix. Todos os sábados, a partir das 11 da noite, aqui na Rio Sul Rádio. Meia-noite e 27 minutos. Sistemas, internet, manutenção, informática, criação de programas, websites, concertos, informática. Telefone DDD 24 99836-2671. Informática, atendemos também a domicílio. Faça já o orçamento sem compromisso. Telefone DDD 24 99836-2671. Informática, e por que não? Sim, informática.riosulradio.com. Estamos de volta com mais. Let's go. Dance Mix. Estamos de volta com mais Dance Mix. Que legal esta voz. É real, bacana, parece um locutor. Quando eu vou na padaria, eu digo: ei, me veja 2 pãezinhos e também 1 litro de leite. Já vi muitos assim, viu? Isso. Ei, aí, pufou, hein? Vamos lá, abraços. Abraços para o Nelson Kiuk, que mandou assim: obrigada por lembrar de mim. Sucesso pra vocês do programa Dance Mix. Forte abraço. Ele é do Japão, esse cara, né? Acho que é. Acha que é? Sempre comenta meus posts e falou que quer tomar uma comigo, acha? Tadinho, ele não sabe. Ele não sabe. É. Ele não, é, Grilo, ele não sabe. Coitado. Se ele soubesse, né? Né, você. Para, Grilo, de você, falar. Você adora um. Bom, vamos lá. Você é meio eletricista, né? Ai, ai, ai. Chegando agora ele, lembra do Julinho Mendex? Não, quem é esse? O Julinho Mendex, ele participava com a gente na primeira fase do Dance Mix. Sim, emenda total. Isso, ele é que mora na ilha lá de como é que chama lá? Cananéia. Muito gente boa, ele vai estar tocando agora aqui com a gente, também é um dos DJs escolhidos. Dance Mix. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Dance Mix. Oh,

Music pra você. Dance Mix. Thank you. Everybody's looking for something. Let's go. Dance me. Frog, frog, frog. Eu sapo aqui. Frog, frog, frog. Ai, eu sapo. Frog, frog, frog. Ai, daqui, Grilo. Rip, ribbit. Rip. Para, Grilo. Rip. Dance mix. Let's go. Dance mix. Somente as melhores. O nosso WhatsApp qual que é mesmo? 011-98634-1567. Tem mais abraço aí pra dar ou não? Não, eu quero fazer um apelo agora. Eu, como mulher, com M maiúsculo, você sabe, tá ligado, né? Eu sei. Quero fazer um apelo para a minha amiga. Sim. A Viviane. Que é a Viviane, aquela menina de 30 anos. Ah, Bia, para. Não, não, não, velho. Ô, Viviane, vai no namoro na TV e para de encher o saco, vai. Bom, termina por aqui o Dance Mix, mano. Ah, termina por aqui o Dance Mix. Lembrando que a gente tá de volta, é, porque você não tem 30, Grilo. Semana que vem a gente tá de volta com mais música aqui pra você passar absolutamente mal. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, Bia. Tchau. Tchau, Grilinho. Grilo. Termina por aqui mais um Dance Mix. Lembrando que semana que vem tem muito mais.